tão bom provar teu amor, poder contar contigo ao meu lado. Pois quando eu tiver que passar por temporais, sei que tua mão vai me sustentar. Te amo, te adoro, minha alma pede o teu cuidar. Quero ouvir a tua se abrirá. Te amo, é tão bom. Pois quando eu tiver que passar por temporais, sei que tua mão vai me sustentar. Te amo, te adoro, minha alma pede o teu cuidar. A tua voz e como a flor abre pela manhã, meu coração se abrirá.